Iago, Vitor Livre Taxi, você pode para ingresso 997. Pode parar ingresso 97, Vitor. No solo 04, direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita, 219, boa tarde, 729. Vitor, Quebec, Quebec. Informação agora, Romeu, Galeão, 360, aguarde cópia. 360, o 785. Marão, 26, agora. O gol no 925 vai atingir 50. Isso até 3 mil pés, o gol no 925, ajuste no 092. Cliente, gol no 925, 3 mil. 729, o golpista que se escuta. 0 graus com 1 no 69. Isso, isso, isso. Alfa, aqui no bate 3, você pode entrar para ingresso no principal, é 729. Rotango Juliette, Zulu, Charlie, reporte no marcador externo com trem de pouso checado, ajuste no 012. Marcador externo, 1-0-1-2. Lima? É, principal chamará na Lima, o Juliette Bravo. Linha 327, decolo 05, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 119,8, grato, boa tarde. Ouvido fora do solo. 6327. Xené 6327, contato radar decolagem, subo para o nível 240. 240, 6327. Gol no 925 para o localizador, esquerda na proa 150, informe estabilizado. Desça para 2 mil pés. Ciente, esquerda 150, descendo para 2 mil. 3567, desça até 4 mil pés. O ajuste 1092. 4.1092, 367. Gol no 075, desça até 5 mil pés. Após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, quando intercepta uniforme, November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5423. Aguarde para o cotejamento, gol no 785. Webjet 5729, ingressa no pátio principal para a posição meia dúzia. Pátio principal para a posição meia dúzia, Web 5729. Gol no 785, cotejo. Autorizado 360, com a 10 curva direita da EL Leda Bidev na Upper November 857, após conforme rota do plano. 198 controle, transponder 5423, gol 1785. Protejamento correto, estamos pronto para o inspecionamento. 85. Condições visuais para 1.500 pés. O ajuste 1012, Ecos Lu November. Confirmando transporte de inferno? É, você vai com proa do farol de Itapuã, é com os Lunos também. Estando na Lima, o Juliette Bravo Delta. Táxi via Mike, reporte na Quebec, a torre 118, decimal meia dúzia para o cruzamento, Juliette Bravo Delta. Via Mike, reporte na Quebec, a torre 18, meia dúzia, uma boa tarde. Gol 1925 está estabilizado. Pede, completa final, chame torre 18, meia, tem uma pouso, gol 1925. Boa tarde, obrigado. Romeu, Salvador. Muito boa tarde, Papa Romeu, Alfa Delta Bravo, informação Quebec, ideal e identifique. Boa tarde, Alfa Delta Bravo, identifique, chegada Mari, desça para o 060. 060, Mari, Alfa Delta Bravo. Yeah. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 090 graus, 90 graus com 13 nós, 13 nós. 7 graus. 0 mantendo pro para o lock, 07. Pistão no 0, vento. 100 graus com 13 nós, 13 nós. Pouso autorizado, Juliette, alô Charlie. Salvador, muito boa tarde, Trip 5488, transfere. Boa tarde, Trip 5488, identifique, chegada Aman, desça para o nível 070 inicialmente. Chegada Aman 070. Azul 4065, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 3325, Azul 4065. Na 6321, aguarde cópia, escute a informação, Romeu. Afirmo, já escutei, senhorita. Só a saída prevista, por gentileza. Seria só um minuto, aguarde coordenação, chame a 6321. 21. Salvador, boa tarde, Azul 4118, com a informação, Romeu, solicitado 360 para Confins. Na proa, desça para 2000 pés, o ajuste no 012. 2000 pés, 6-2, vou no 0-7. Bravo, deixa até 3000 pés, ajuste no 0-2. 3000 pés, 1-0-1-2, Alfa Delta Bravo. Eu coloco como número 2. Aí está na sala. Fiz um no proscópio? Afirmo. Autorizado Brasília, nível 320, pela Perzul 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição OFIP. Controle 119, decima 8, aciona 5464. Afirmativa, então, o Oceania 6321 foi liberado conforme Gole OFIP, Perzul 1710, curva direita, 1985464. Estou confirmando o nível, senhorita. Graus agora com 17 nós, 17 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. 1925. Boa tarde. Oceania 6321, no cotejamento correto, chame pronto. Pushback, acionamento remoto 12. Chamará, só confirma o nível, senhorita, foi 340? Negativo, 320. Grato. Papatango, Juliette, Zulu, Charlie, só confirmando, parte destino, parte 3. Afirma, parte da geral, frente aos correios, se possível. Ciente, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, Juliette, Zulu, Charlie. Alfa Kilo para o Pátio 3, Charlie. Gol no 755, boa tarde, identifique, chegada Bonf, desce até o 050. Na Bonf, até o 050, Trip 5488, desça para 4000 pés, o ajuste é 10012. 4 pés e 1-0-1-2, boa. 4-4-0, não transponde. Autorizado, 360 para Confins, a partir da pista no 0, com primeira curva direita, sai na saída da El e após Leda Bridge, intercepta Perzulu 1-6, controle de saída em 1-9-8, transponder 5-4-4-0, azul 4-1-1-8. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, posição 8, azul 4-1-1-8. Chamará pronto para o push 4-1-8. Salvador, Oceania 6327, possibilidade nível final 200. Chama Fala agora o Recife, solicitando mesmo a frequência 1251 e alterna 13325, Oceano 6327. 1251, 3325, boa tarde. Boa. Salvador, bolo 925, liberando na Fox, não se escuta. Bolo 925, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, reporta para ingresso, pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, reporta para ingresso, pátio 1, no voo 925. 67, baixo aí, travou? Afirmativo. 3567, autorizado pouso, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, com 1, 5 nós, 15 nós. 0090 com 15. Bem. 79, Alfa Delta Uno 075, confirme a sua velocidade. Agora 140, senhor. Alfa Delta Bravo, está sua vetoração para interceptar o cruzador. Rua esquerda na Pro 045. Esquerda 045, Alfa Delta Bravo. Alfa Delta Bravo, agora para curva direita para o localizador, 075 a proa, informe estabilizado e desça para 2.000 pés. 075, 2.000 pés, informais para estabilizado o localizer, o Alfa Delta Bravo. Controle, o Maikeco Vitor levou a CTR. Maikeco Vitor, não há tráfego no setor, frequência livre, chama para regresso. Para regresso, Vitor. Trip 5488, desce até 3.000 pés. 3.000 pés, 5488. Tá estabilizando a 10, visual, 75. Gol no 075, completa a aproximação, torre 118, decimal 6. Bom dia. Trip 567, no solo 16, direita, estamos solo 21, decimal 9, boa tarde. 219 ao solo, boa tarde. Salvador, vou no 075. Vou no 075, confirmando? Faz travado na 10. Boa tarde, vou no 075, tem pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, uma centena com 17 nós, 17 nós. Queria o pouso na 10, vou no 075. 7567. Alfa Delta Bravo, reduza para aproximação, tráfego informado está 5 milhas à sua frente. Reduzindo, Alfa Delta Bravo. Estamos apenas aguardando uma informação da Infraero. Parece que a posição será no pátio 3. Aguarde então, TAN 3567. Está aguardando na entrada do pátio 3, o TAN 3567. Cruza para mínima aproximação aí, chame a torre, frequência 118 decimal meio. 18,6 reduzindo o máximo, né? Aprota, bravo. Controle, o 35488 está... vai atingir o 3000. 35488, autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 5488, 2000 pés, informará ao estabilizado. Delta Bravo, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre. Informa o tráfego que o precede a aproximadamente 2 milhas cabeceira 10. Continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 10, 12, o vento 080 graus com 20 nós, com 20 nós. Alfa Delta Bravo. Alfa Delta Bravo, ciente, tá com o mesmo noticast. Alfa Delta Bravo. Santo 567, atento para o sinalizador, será mesmo no pátio 3, o estacionamento, ok? Posição prevista 09 do pátio 3. 09, pátio 3, atento ao pátio 02, Santo 3567, segue tá aqui. Gol no 755, reduza para 210 nós. Iniciando a redução. Autorização Petrolina. 488, chama agora a torre 18,6, tem um bom posto. 18,6, boa. Bom. Sua posição é a 05. O azul 4118, no portão 8, pushback acionado. 5488, boa tarde, reporte marcador externo, baixado checado, ajuste 10 no 2. Informará, baixado checado externo, 0 no 2, poderia confirmar o vento, por favor? Vento 080 graus com 15 nós, 1 no 5 nós. 080 com 5 nós, boa. Gente, a informação junto ao infraero seria a posição 09 no pátio 3, ok? Então 3567. Afirmativo, tá na entrada da posição 09 aqui, o 3567 aguardando. Gente, eu vou chegar com a infraero, guarda. Salvador, boa tarde, eu vou no 075. Vamos ver o 360 com 5. Salvador, boa tarde, eu vou no 075. No 755, aguarde cópia com fins, escute informação, Romeu. No 075, boa tarde, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, recorte para ingresso, pátio principal. Autorizado, Alfa Kilo, pátio 3, reporta o gol no 075. Solo copia o TAM 3217. TAM 3217, prossiga. Afirmativo, nível 360 com fins. TAM 3217, ciente, aguarde cópia número 2. Aguardo. 1-2, informe estabilizado na final. Positivo, para 2000, acusarei estabilizado na final. 755. Lopes Zulu 2-0, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock. Controle 1-9, decimal 8, aciona 5-4-5-4 no transporte. 340, aprovado, Petrolina, Presulu 20, decolada 10, curva esquerda, Romo Flock, o perfil 198, controle 5454, transponder. Protejamento correto, chame pronto, posição 5, pushback, saneamento, achanei 63 no 4. Maré, obrigado. Solo, Papa Romeu, Alfa Delta Bravo, livrou a 10. Alfa Delta Bravo, confirme o pátio destino. Solicita geral, Alfa Delta Bravo, pátio 3. Gente, táxi então Alfa Kilo para o Pátio 3, Alfa Delta Bravo. Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Delta Bravo. Solo, boa tarde, seu gol na 649 com a Romeo. Táxi azul 4118, está com 101 a bordo, alterna Campinas, com 3 horas e 15 de autonomia. Pode checar. 488, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 17 nós, 17 nós. 488. Ele 12, ponto espera, 1286, em alto de leste. Gol no 075 vai manter a posição aguardando para ingresso no pátio principal. A posição prevista será 04. Vamos aguardar apenas o táxi do Boeing da companhia também nesta posição. É, vai manter a posição 1075. Salve Salvador, bom, boa tarde, passarela 2231, na frente da Romeu. Ajuste 1012, o vento 090 graus com 18 nós, 18 nós. Vai prosseguir 17 ou 35? Vento 090 graus, 90 graus com 17 nós, 17 nós, Epsilon November. Autoriza 35 aqui, senhor? Firma, Epsilon November, reporte curta final da 35, Epsilon November. Informa o tráfego já na curtíssima final da 10. Tá, avisou com o tráfego, vai apontar na curta da 35. Salvador, gol no 399. Gol no 399, Congonhas 360, informação Romeu, quarto para a Copa, aguarde. Deixa da Romeu aguardando. O Salvador, o gol no 785, tá no 4, só espera estacionamento. Gol no 785, na posição 04, autorizado, chame táxi. Autorizado, 785. Só o Alfa da Tabela está aguardando algum espaço aqui na geral. Afirmativo, aguarde, mantenha a posição. Aguarde sinalização, Alfa, Delta, Bravo. Tá mantendo a posição, Alfa, Delta, Bravo. Então 3, 2, 1, 7, pronto, cópia. Afirmativo pra cima. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10, curva direita, perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Pesulu, 1 no meio. Controle 119, decimal 8, aciona 5465 no transponder. Pelo November, o vento 090 graus, com 15 nós. Já tá bastante travado? Vai baixar agora, senhor. Gente, aqui no November tem pouso autorizado, pista 35. Vento 100 graus, agora uma centena com 17 nós, 17 nós. Pouso autorizado, November. 5488, solo 26, direita, chama solo 21, decimal 9, boa tarde. Dão no zero, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus. Controle 119, decimal 8, aciona 51965, não responde. Autorizado para Ilhéus, 200, recolada 10, curva direita da El, Leda, depois Ilhéus. 119,8, controle 5165, eu transponder. Cotejamento correto, chama pronto para o inspecionamento, posição 1, no, gol 1649. 49. Salve Salvador, boa tarde, é o 35488. 35488, boa tarde, táxi via Alfa, Kilo, mantenha a posição na entrada do pátio 3, aguardando. Ok, na Alfa Kilo, na pátio, no pátio 3, vai aguardar, 5488. Passou do Anal, gol 755. Gol 755, chama agora a torre, frequência 1186. 186, a aeronave que está com o inferno é, poderia me informar a posição dela? A cabeceira 35, já pousando. Ok, obrigado, até mais. O Salvador, o gol no 785, 112. A bordo, alterna Campinas, 3 horas e 50 de autonomia. Para o táxi. Livre, boa tarde. Estou no zero, ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 1012, bom voo. Indiota, ponto de espera, 186, e o ajuste 1012, 785. Autoriza o gol 1075 para seguir no táxi? 1075, ingressa para a posição 4. autorizado, tá? Aqui, posição 4, 075. Voo 1755. Prossiga. Efeito aí, três chamadas na frequência 183 e não obtive resposta. Tá algum problema com a torre? A frequência é 186. Oh, me desculpe, eu coloquei errado. Obrigado. Raposo. Alô. Pode esperar. Mantém, 1785. Torre Salvador, o voo 1755, boa tarde. Laredo 2231, pronto, copy. Nasceu, escuta 2231. Autorizado barreiras, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Alfo, após direto a posição Dedor, Delta Eco, Delta Oscar Romeu, após direto a posição Zambi, Zulu, Alfa Mike, Bravo Índia, após direto a posição Índia Lima, Papá, Uniforme Romeu. Controle 119.8, aciona 5476 no transponder. Autorizado 340 para barreira, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Albo, Dedor, após Zambi, após Silco, o controle 1198, o transponder 5476, o 2231. 2231 da passarela, do cotejamento correto, estamos pronto para o pushback acionamento remoto 14. Botarei 2231. Está pronto para o pushback acionamento 2231. A remota 14 autorizada, chame táxi, passarela 2231. Botarei táxi 2231 na passarela. Pushback acionamento está 3217-09. Então, 3217, número 2 no setor, aguarde, já temos o Embraer da Passaredo autorizado na remoto no 4. Do 4118. Tudo bem, obrigado. O 399 pronto para cópia? No 399 pronto para cópia? Pronto para cópia, no 399. Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída Dael, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5470, coteja. Sente o voo 1399, autorizado nível 360, São Paulo Congonhas, pela Upper Zulu 16. Saída vai ser a Dael, Leda, Bridge. Decola curva direita, controle 19.8 e aciona código 5470, o gol 1399. Gol 399, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará o gol 1399. 0340. 7340. Ok. Quatro do zero, ONU, na escuta. Azul 4118, autorizado final 340. 340, sim, desligado, 4118. 219, solo. Solo, o gol 1755, livrou na sua escuta. 1755, táxi via Alfa, quilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa, quilo, pátio 3, chamará para o ingresso, pátio principal, gol 1755. Salvador, Chanel 6314 para pushback e acionamento, posição 5. Só decolagem da 10, 1785. 6014. No 755, mantenha a posição, aguarde a aeronave que vai fazer pushback para o pátio 3. Mantendo a posição, gol no 755. 6314, autorizado chamar para o táxi. Autorizado chamar para o táxi, 6314. Para o táxi, o passarelo 2231, com 39 no POB, 3 horas e 10, alterna Brasília.